centro do universo, é outro lugar. É hora de rever os planos. O mundo não é plano, não para de girar. Agora que o tempo é relativo, não há tempo perdido, não há tempo a perder. Num piscar de olhos, tudo se transforma. Tá vendo, já passou. Mas ao mesmo tempo fica o sentimento de um mundo sempre igual, igual ao que já era, de onde menos se espera. Dali mesmo é que não vem. Agora que tudo está exposto, a máscara e o rosto trocam de lugar. Tô fora, se esse é o caminho. Se a vida é um filme, eu não conheço o diretor. Tô fora, sigo o meu caminho. Às vezes tô sozinho, quase sempre tô em paz. De olhos, tudo se transforma. Tá vendo? Já passou. Mas ao mesmo tempo, esse mundo em movimento parece não mudar. É igual ao que já era, de onde menos se espera. Dali mesmo é que não vem. O X, o X dessa questão é ver além da máscara, além do que é sabido, além do que é sentido, ver além da máscara, além do que é sabido, além do que é sentido. Ver além da máscara.